Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Meu nome é Rafael Batista e você está ouvindo mais um Papo Aleatório. Se você quer apoiar esse podcast, quer ajudar a manter o servidor, você pode enviar uma doação, você pode entrar em contato através do Instagram, arroba Acervo Perdido Podcast, e também a partir do e-mail, que você também pode não só pedir formas de doação, como também enviar uma historinha por aí, e pelo acervopedidopodcast@meiofence.com. Bom, demorei muito para gravar um episódio. Eu tô até meio puto aqui porque eu não tô conseguindo falar direito. Eu, por mais que eu trabalhe falando com pessoas quase todo dia, que é num call center, coisa que eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Como eu trabalho falando com pessoas todo dia, eu não melhoro minha dicção. Isso é uma bosta, mas enfim. Bom, eu tava olhando muitas coisas aí e, cara, viu a questão daquele Arthur Duval, que eu poderia ter feito uma piada e tal. E que, cara, só uma coisa, tudo tá chato pra caralho, meu. Tá tudo chato, mano. Tipo, eu não sei dizer agora o que é que tem que fazer. Se tem que banir tudo, tem que, tipo, todo mundo agora não pode mais ter rede social. Vai chegar assim, o cara vai bater o martelo e vai dizer, não tem mais rede social, se vocês quiserem se comunicar agora, mesmo com quem estiver longe, envie carta, os correios se extraviar a carta, foda-se, você vai ter que saber, dependendo do tempo de demora que a carta vai vir, ou se a carta vai vir. Entende por quê? Pô, se esse bloqueio do Telegram que teve, todo mundo usou o pretexto de não, porque o Telegram ele é uma ferramenta para compartilhar pedofilia, não sei o quê, e o Bolsonaro tem 1 milhão de inscritos. Caralho, isso tem. No caso, não do Bolsonaro atingir 1 milhão no Telegram específico, mas pedofilia, cartão clonado, tela fake, que é usado para roubar dados bancários, dados de tipo agência, conta e as senhas de segurança de um banco. Isso tudo tem em outros sites também. Tem gente que vende até aqueles pacotes de vender dados de RG para você fazer conta laranja em banco. Então, o pessoal resume uma coisa só e centraliza tudo isso numa plataforma. Mas por que isso? Não é por justiça que eles estão fazendo isso, é por jogo, puro jogo político. Por quê? Desde que teve algumas reportagens falando sobre o Telegram, dizendo que ele é uma terra sem lei. Mas, assim, eles têm os termos de segurança deles e etc. Eles cumprem com alguns termos, tem lá os termos de uso. Só que agora vai ficar uma ferramenta de monitoração igual, que não vai deixar a gente falar o que bem entender. Até porque tem alguns que confundem até liberdade de expressão com estupidez, que acha que pode xingar todo mundo aí e dizer, não, isso aqui é liberdade de expressão. De fato, é. Mas aí você tá sendo babaca. Aí você não tá exercendo a sua liberdade de expressão. Porque tem cara que eu administro um canal que tem um grupo de comentários, e os caras começaram a xingar uma mulher porque ela tem uma opinião contrária, segundo eles. E você vê que essa questão de política está muito dividida. Por isso que eu não gosto de acompanhar nada, assim, não me prendo a partido, não me prendo a ideologia. Por quê? Até a mulher se dizia de direita, e os caras que estavam xingando ela diziam que ela era de esquerda. Para você ver como as coisas estão tão divididas, foram criadas tantas divisões aí dessa direita, que o pessoal fala que é tão dominante, que os caras se batem entre si. A mesma coisa o pessoal da esquerda, eles também batem entre si, nunca vão chegar num acordo. É uma batalha de ego para ver quem tá certo, e tipo, só meu argumento aqui tá certo, só eu sei a verdade, você tá mentindo, e tipo, os caras sempre discutem numa base de, não de lógica, sabe, não de tipo, olha, eu acho que é isso, isso e isso, e pronto. Mas, e tipo, se o cara der uma réplica, tréplica, sei lá, como tem debate de eleição que rola por aí. Mas não, os caras querem xingar, querem arrumar um jeito de diminuir as pessoas através dos argumentos. Isso é chato pra caralho. Os caras ficam o dia inteiro no celular pra ficar, oh meu Deus, ele deu uma opinião contrária. Eu preciso refutar. Eu preciso mostrar que eu estou certo. Senão, ele é comunista, ele é fascista, ele é de não sei o quê. Os caras ficam com a boca espumando, velho. E eu não entendo por que o pessoal... hoje em dia, como eu falei para alguns amigos meus, cara, essa eleição que vai ter agora vai ser sangrenta. Se nenhum candidato for morto, Agora, isso não vai ser uma eleição digna de 2022, porque os caras estão se prendendo tanto a essas coisas. E, bom, só voltando um pouco ao assunto do Telegram, sobre essa questão, por quê? Se vocês querem ver um antro de pedófilos, vocês vão no Google e pesquisem servidor de GF, Discord. Vocês vão ver o público que entra, vocês vão ver a faixa etária das garotas que entram e você vai ver a faixa etária dos caras que entram. E aí você vai tirar a prova de qual é o antro de pedófilos. E o Telegram tem ferramentas para denunciar isso. O Discord se diz aberto a qualquer autoridade para cooperar, para derrubar, mas eles mantêm isso. Eles sabem o que é que dão dinheiro. É que o Discord tem aquele nitro, né? Mas o pessoal jura de pé jurado que não rola isso no Discord, é só no Telegram. Mas por quê? Só por conta de um político. E eu não tô falando isso para defender o Bolsonaro, tá? É porque você vê que é por jogo político, por quê? O Bolsonaro, ele atingiu 1 milhão de seguidores. Dizem que ele espalha fake news. Ele, no canal dele, ele vazou documentos sigilosos que comprovam que o sistema eleitoral é falho, coisa que isso é comprovado há bastante tempo. Bem antes da eleição do Bolsonaro, já havia algumas coisas que eram faladas sobre falhas nas urnas e que o TSE sempre fez questão de ocultar isso e que eles nunca... Eles sempre dizem que é 100% seguro, que nunca pode ser fraudado, que é um sistema que já foi utilizado em outros lugares, mas eles têm falhas, mas eles sempre querem dizer que não tem. E mais uma vez, documentos vazados pelo próprio presidente que comprovam que as urnas são sim falhas e que houve falhas e que não vão ser consertadas essas falhas nem tão cedo. Eu não sei onde foi que eu vi ou ouvi que um cara que participou desses testes das urnas, que ele era um hacker que foi chamado, ele disse, cara, se um mesário quiser, ele pode injetar votos. Sabe aquela máquina que tem o leitor biométrico? Aquela máquina, se o cara simular um defeito na urna, dizer, olha, a urna aqui está com um problema no sistema que não quer computar o voto, ele pode muito bem colocar os votos ali. Eu não sei como faz isso, ele também não explicou por motivos óbvios, mas se algum mesário descobrir isso, ele vai fazer isso em prol do candidato que ele apoia. Se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, eu não sei. Eu não sei. Mas ele vai fazer isso para benefício do candidato dele e da ideologia que ele segue. Entende? E, bom, ele compartilhou isso e foi a tal fake news que ele compartilhou. O canal dele fala sobre... Quando você olha o canal... O cara só fala, olha, eu fui na reunião tal aqui, tá ok? E também fui inaugurar uma ponte aqui, fui inaugurar aqui uma obra que foi feita, tá ok? Que eu peguei a verba aqui, tá ok? E injetei, tá ok? E tá pronta a obra, tá ok? Pronto, só isso. Aí os caras vêm dizer que isso é uma grande ferramenta de propaganda. Provavelmente vai ser uma ferramenta de propaganda, assim como todos os candidatos fazem isso. Pagam, fazem um monte de coisa. Aqui, mesmo quando eu ia para o curso, tem uma sede do PT, onde eu passava para fazer o curso. E eles entregavam um jornal que era na época de Bolsonaro e Haddad. Tipo, cara, era um monte de coisa que se você olhasse ali, era só em prol do Haddad. E quando eu passava em outro lugar da cidade, me entregavam coisas que era a favor do Bolsonaro. Então você vê que as notícias falsas, elas não correm em prol só de um candidato, só de um lado. Ela corre em favor dos dois lados, ou de seja, e não tem lado certo ou errado. Porque o que eles querem não é melhorar o país, eles não querem fazer bem para o povo, eles querem dinheiro no bolso, eles querem pegar o dinheiro da gente de imposto, de fazer um monte de merda, e simplesmente cagar para a gente. E, cara, Bolsonaro, ele usa do populismo, assim como o Lula também usa. Muito cara vai ficar puto aqui, eu vou falando isso aqui. Mas eu não manjo de política, mas é algo que... Eu observo há muito tempo. Ai, tu não manja de política, por isso tá falando merda. Não, cara, porque realmente não vale a pena. Não vale a pena você olha, você... Poxa, eu vou botar os dedos aqui, vou ficar... E vai fazer... E tipo, caralho, eu votei, eu escolhi. Realmente. Mas será que você escolheu mesmo, cara? Será que seu voto foi realmente computado? Será? Aí, os caras usam disso, de dizer que um político atingiu 1 milhão de seguidores na plataforma... E o outro, que é do lado, ele tem 36 mil usuários inscritos, que não são orgânicos. que tipo não são usuários que às vezes ficam meses inativos, contas apagadas, não são totalmente orgânicos esses inscritos. Mas os caras acham que ali vai ser um grande palco para fake news. Cara, fake news, quando o candidato ele quer se promover, isso eu vi até em eleições locais aqui, é sempre usado das mentiras para poder difamar o candidato e assim prosseguir. Mas não, eles acham que só um candidato espalha fake news. Só um. E por isso, por conta de um, todos pagam. Aí a gente vai ser obrigado, a gente ia ser obrigado a não usar um aplicativo por conta disso. Porque um candidato supostamente espalha fake news e outro cara, que pelo visto é um boçal, que fala muita merda também. Não vou desmerecer o trabalho de jornalista, que eu já vi que ele fez umas coisas meio foda assim, de coberturas. Mas eu não gosto do conteúdo, da forma que ele espalha esse conteúdo. Tem gente pra seguir. É o cara. Ah, se, quem tem que definir o que é fake news ou não? Será que é o cara lá que tá de gravatado? Será que é o povo que tem as ferramentas pra pesquisar? Aí o pessoal fica, não, porque fake news? Mano, vocês não falam o tempo inteiro que tem ferramenta aí pra pesquisar sobre passado e político, sobre todas as merdas que os caras fazem. E o pessoal depende de um cara que é jornalista, que eles falam tanto que é o dono da verdade. Então, não, porque nós aqui, nós falamos a verdade. Se você discordar, você tá errado. Nós aqui temos as fontes. Mas esses mesmos caras também já fizeram um monte de cagada. É, já falaram um monte de merda. Tudo isso em prol de benefício próprio. Entende? E tipo, tudo isso só para beneficiar eles mesmos, para beneficiar a emissora, porque passaram a mão ali, cobraram assim, tipo, olha, eu vou cobrar não, disseram, olha, vou te dar tanta grana para tu fazer ali uma matéria falando mal de tal coisa. Os caras vão e fazem. Mas resumir, tudo, toda essa merda que existe na internet há anos, e se entrar em um aplicativo, é um lixo. É tipo, é a coisa mais merda, é o nível mais baixo de mentira que eu já vi na minha vida, velho. E os caras é muito chato com esse negócio. Os caras dizem não porque se o aplicativo não tem sede no Brasil, então ele é ilegal. O WhatsApp antigamente não tinha. Quando ele só veio ter quando foi comprado pelo Facebook. E aí ninguém falava nada. Ah, mas não tem empresa, não tem representante, é ilegal. Beleza. Tem quantos outros aí não tem empresa no Brasil, jogo, um monte de coisa, e ninguém fala nada. O pessoal se importa com essas coisas. Bom, apareceu alguém aqui, eu acabei fugindo aqui do ponto. Mas enfim, basicamente os caras falam que tem ali as ferramentas para pesquisa, mas os jornalistas ali, eles ficam, acho que o ponto era esse. Basicamente, se os caras dizem tanto que tem ferramenta para pesquisar, então por que eles não procuram a verdade? A tão dita verdade. Aí chegam os caras agora no Lollapalooza pra falar, não, tire o seu título de eleitor. Cara, isso é pra quê? Pra quê? Justamente pra poder fazer aquela manipulação massa dos jovenzinhos de 16 anos que se acha o rebelde, que acha que vai fazer justiça com tudo. E aí os caras fazem isso para poder manipular a mente desse pessoal. E eles acham que estão fazendo algo certo, mas não estão. Eles não estão seguindo a opinião deles, eles não estão fazendo, não estão buscando por eles mesmos. Estão seguindo a opinião do artista. Ai, meu artista favorito disse que é para eu tirar o título de eleitor e voltar no Cleitinho. Aí o cara chega no outro ano e tá reclamando do Cleitinho que foi eleito. Puta que pariu, velho. Olha, é uma chatice do caralho. Esse ano vai ser chato pra caralho. Era só. Eu acho que meu ódio inteiro nesse episódio foi só sobre isso. E bom, o pessoal. Voltou o ponto aqui, eu acabei esquecendo novamente. Mas basicamente é. O Telegram ele se curvou de fato pra o ministro lá, ministro, sei lá. Deixa eu ver aqui. Alexandre, cadê? Tem aqui, ó, cadê? Bloqueio do Telegram, cadê? Aqui, ó, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Aí, os caras botam destacando que o bloqueio do Telegram vai atingir 1 milhão de seguidores de Bolsonaro. Aí você pergunta, isso é por justiça? Não é. Isso é por jogo político. Mas há quem ache que o cara tá fazendo isso por justiça, porque o Telegram, com certeza, só o Telegram é um ambiente de criminosos. É uma palhaçada total, velho, isso. E agora estão falando para o adolescentezinho como fazer título de eleitor, para poder votar no candidato que ele tanto quer que seja eleito. Puta merda, velho. E esse pessoal, totalmente, eles têm uma opinião formada. Os adolescentes, sim, eles têm uma opinião formada. Não, eles não seguem os seus artistas, não. Chato pra caralho, velho, essa merda que tá acontecendo. Chato pra caralho. Enfim, não tem e-mail hoje. Eu só liguei pra destilar ódio sobre toda essa merda. Jornalismo tá um lixo. E esse pessoal só quer se vestir com essa capa de jornalista, achando que fala sim a verdade, mas não fala. Que é só para benefício próprio mesmo. Eu já pensei em fazer jornalismo, mas diante das coisas que tá acontecendo, cara, eu com esse microfone aqui do meu celular, eu fazendo um blog, se eu quiser, eu faço até um trabalho melhor. Eu só não faço isso, porque eu não quero esses caras me enchendo o saco. Mas não por motivo político, não para ficar falando merda de política, é para espalhar um pouco de coisa útil. Espalhar ali uma forma também de, por exemplo, o cara também burlar essa merda de sistema bancário, que eu trabalho atendendo banco, cada caso que eu vejo de banco, o banco confisca o dinheiro do pessoal, parece que ainda a gente vive no plano Collor, que o banco ele tipo, deixa retido o valor e a pessoa não pode movimentar. Sério, se às vezes a pessoa não tem nada, só tipo, tem que receber uma grana e precisa movimentar, a pessoa está com o dinheiro confiscado. Aí quando o cara fala, não, tem que usar uma moeda alternativa. Mas só porque essa moeda, ela não é regularizada, aí os caras acham que é uma coisa que é só usada para fins ilegais. A mesma coisa que fizeram com o Telegram, falaram também do Bitcoin, que é usado só para coisa criminosa. Mas ele consegue ser usado como uma moeda normalmente, assim como o Telegram pode ser usado para falar com todo mundo. Se você quiser compartilhar pornô, se você quiser compartilhar, falar sobre um fetiche, falar sobre, sei lá, sua vida no trabalho, desabafar, dizer que quer se matar, falar um monte de merda, você pode falar tudo isso. Agora, se você compartilhar coisa que realmente você merece levar uma surra, aí você vai sofrer as consequências, né? Porque você procurou. Você tem a liberdade de fazer aquilo, mas que você vai sofrer as consequências, sim. Você vai. Mas o problema também é que vai da interpretação de quem está recebendo a mensagem, né? É isso. Bom, eu vou encerrando por aqui. Fui.